Graça e paz, amados. Olha, eu acho que eu nunca precisei viver tanto o versículo que diz que o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque, literalmente, eu estou precisando hoje de muita força. Foi uma semana muito difícil. Tive uma semana inteira de enxaqueca, hoje ainda não estou bem, estou sentindo bastante fraqueza, mesmo literalmente, e em todos os sentidos, né? E estou aqui tremendo, nervosa de estar ministrando à frente do meu pastor. Falei para ele: pastor, o senhor não vai estar lá não, né? O senhor não vai. Falei: que diferença faz um a mais, um a menos? O que vocês acham da resposta que ele me deu? Mas, queridos, Senhor mesmo é quem aperfeiçoa, né? E Ele usa mesmo, é vaso de barro. E é assim que eu me coloco nas mãos dEle nessa noite. Queridos, a palavra de Deus, em toda a sua extensão, ela nos dá o respaldo de que o propósito eterno do Senhor é se relacionar conosco. Desde a criação, desde o princípio, Senhor, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem para se relacionar com Ele, né? Nós vemos lá em Gênesis, quando diz que o Senhor passeava pelo jardim, né, na viração do dia. Você pode tentar imaginar isso, o Senhor passeando pelo jardim. O Adão e Eva podiam ouvir a sua voz, podiam conversar com ele. E, então, esse era o propósito do Senhor, quando ele criou o homem. E a palavra diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o homem é o único ser dotado de raciocínio, de emoções, né? De voluntariedade, quer dizer, da capacidade de fazer escolhas. Nós somos o único ser capaz de escolher. Mas, infelizmente, como nós conhecemos a palavra, o homem escolheu pecar. Ele fez a escolha errada. E então um grande abismo se levanta entre Deus e o homem. Então é feita essa separação. Já não há mais um relacionamento. Já não há mais aquela conexão entre Deus e o homem. Essa relação é quebrada e o homem é separado de Deus. E aí todos nós conhecemos a história que passa por Abel, Noé, passa por Abraão. Você consegue imaginar o Senhor chamando Abraão e falando: vem cá, Abraão, deixa eu te mostrar. Olha para o céu e contempla essas estrelas. Você pode contá-las? Assim será a tua posteridade. E aí Deus começa, então, de uma certa forma, a voltar a se relacionar com o homem. Ele encontra homens que dispõem o coração a receber, né, ser essa pessoa que se relacionaria com Deus. E mais adiante, lá no capítulo 21 de Gênesis, o Senhor cumpre a sua promessa no nascimento do primeiro, de uma inumerável descendência chamada para herdar a terra, que é a promessa que o Senhor fez a Abraão. E esse processo da história continua, e lá no capítulo 32, nos fala sobre Jacó, quando ele muda o nome de Jacó para Israel. Ele transforma a vida de Jacó de enganador a vencedor. E esse nível de relacionamento de Jacó com o Senhor é expressado através da sua frase que diz: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E mais à frente é estabelecido através de quando Jacó erige um altar ao Senhor. Ele volta lá em Betel, onde ele se encontrou com o Senhor, onde ele lutou com o anjo. E ele erige um altar. E ali se estabelece um selo de uma aliança eterna daquela geração com o Deus Criador. E aí, queridos, 4 séculos se passam. E aí, o quadro que nós vemos é o quadro de uma geração distante de Deus. É o quadro de uma geração que eu conhecia somente de ouvir falar. Aquilo que seus pais contaram, né? Aquilo que eles ouviram falar que Deus fez por eles. Mas eles não conheciam Deus, de se relacionar com Ele. Era uma geração completamente distante de Deus. Eles não conheciam o Senhor. Eles sabiam que Ele existia. Era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó, mas não o Deus deles. Não o Deus deles. E essa geração estava vivendo debaixo da opressão, da servidão, da humilhação do Império Egípcio, né? Todos nós conhecemos a história. Mas essa história continua escrita pelo dedo do Deus Criador, aquele lá do princípio. E que Ele não desiste da sua criatura. Ele não desistiu e o clamor daquele povo chega até os céus. E o clamor pela dor daquele povo chega até o coração de Deus. E o Senhor sabia muito bem o que eles sentiam. E era uma dor que excedia muito mais do que a dor causada pelos cortes, das chicotadas, ou a dor causada ou pelo peso dos tijolos sobre os ombros. A dor que mais prevalecia sobre aquele povo era a dor da separação de Deus. Eles precisavam de Deus. Eles careciam de Deus. A única coisa que poderia solucionar para eles não seria eles simplesmente saírem de lá. Eles precisariam da presença de Deus sobre eles. Isso sim mudaria a vida daquele povo. Então, esse abismo existente entre a criatura e o Deus Criador. Mas o Deus da história, regada de promessas, como nós vimos, a Abraão, a Isaac, a Jacó, ele não havia perdido o controle. E nesse pacote do seu plano eterno de redenção, ele levanta Moisés para que fosse aquele instrumento que ele usaria para a libertação do seu povo. E aí nós conhecemos o andar da história, a resistência de Faraó diante das 9 pragas enviadas, né? Cada uma simbolizando ali um Deus sendo falido, um Deus destruído, o império do Deus, daqueles deuses completamente aniquilados. Então, Deus vem e anuncia a 10ª e última praga e ordena ao povo que se prepare para a Páscoa. Você pode abrir em Êxodo 11, 4 a 7. Quem achar pode ler para mim, por favor. Aleluia. Êxodo 12, 1 a 3. Mais uma pessoa lê, por favor. É, 5 a 7, por favor. O cordeiro será sem defeito. Macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E o versículo 11. Alguém quer ler, por favor? Versículo 11. Esta é a Páscoa do Senhor. Queridos, então aqui nós nos deparamos com um ato profético que prenunciava Cristo, o Cordeiro que seria imolado pelos nossos pecados, o mediador que nos religaria com Deus. Seu sangue derramado nos remiria dos nossos pecados e nos daria acesso ao trono do Pai. Aquele que sofreria a dor do abandono e do desamparo, para que nós pudéssemos ser aceitos de volta e reconciliados com Deus. Aleluia. Versículo 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Essa última praga anunciava a destruição dos deuses falsos e malignos, proclamando o reino de Jesus, o primogênito de Deus. Aleluia. A partir do versículo 28, você pode acompanhar comigo também. E foram os filhos de Israel. Amém? Estão acompanhando comigo? E foram os filhos de Israel. E fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Versículo 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Assim partiram, versículo 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Queridos, a Páscoa é a primeira das sete festas, que são as santas convocações que o Senhor estabeleceu para os seus filhos. No livro do pastor Sóstenes Mendes, não sei se vocês conhecem. Alguém pode abrir para mim, por favor, e ler, porque eu acho que não vou conseguir aqui. Na página 13 do livro, página 13, segundo parágrafo. Na página 13 aqui, o segundo parágrafo. Diz assim, ó, o Senhor Deus estabeleceu em sua palavra uma série de atos proféticos, providenciando o meio pelo qual seus filhos, mesmo não alcançando toda a plenitude do conhecimento, pudessem garantir uma caminhada espiritual próspera e frutífera. Enquanto o povo de Israel celebrava as festas anuais, o Senhor recebia um culto e liberava as estratégias no mundo espiritual, para a realização do projeto soberano de estabelecer um povo santo, escolhido, separado, reinando na terra que mana leite e mel. Queridos, eu vou repetir, tá? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Amém? O Senhor Deus estabeleceu em sua palavra uma série de atos proféticos, providenciando o meio pelo qual seus filhos, mesmo não alcançando toda a plenitude do conhecimento, pudessem garantir uma caminhada espiritual próspera e frutífera. Enquanto o povo de Israel celebrava as festas anuais, o Senhor recebia um culto e liberava as estratégias no mundo espiritual para a realização do projeto soberano de estabelecer um povo santo, escolhido, separado, reinando na terra que mana leite e mel. Aleluia. Aleluia. O versículo-chave desse capítulo, alguém pode abrir, por favor, Levíticos 23, 1 e 2. Eu queria pedir ao pastor que lesse esse versículo. No livro, ele está na forma original, como os judeus o leem. Eu gostaria que o pastor lesse, porque ele vai saber falar as palavras corretamente, que eu não conseguiria. Só um minuto. Adonai fala a Moshe para dizer, fala aos Bené Israel, diz-lhes, os encontros de Adonai, aos quais os convocareis, são vocações sagradas. Eis meus encontros. Adonai fala a Moshe para dizer, fala aos Bené Israel, diz-lhes, os encontros de Adonai, aos quais os convocareis, são vocações sagradas. Eis meus encontros. Obrigada. Eis meus encontros. Queridos, nesse versículo, no original, nós podemos ver, mais uma vez, claramente, o desejo de Deus de relacionar-se com o homem. Eis os meus encontros. Deus não fez, não estabeleceu essas festas. Claro, tem todo, né, com a nossa mente para alcançar essa dimensão espiritual. Isso é tão alto para nós. Claro que tem todo um significado espiritual, mas há um significado também de que o Senhor deseja se relacionar conosco. Nessas festas, nesse tempo, é o tempo que nós nos voltamos para Ele. É aquele tempo que nós vamos separar para nós podermos trazer à memória aquilo que Ele fez por nós, ou aquilo que Ele fará, aquilo que Ele tem feito por nós. É o tempo que nós estaremos ali mesmo, sabe, deixando tudo mais e voltando os nossos olhos totalmente para Ele, com aquele único propósito. Todos nós em um só coração, em unidade, e fazendo aquilo que o Senhor estabeleceu, seguindo a sua ordem, o seu estatuto, e obedecendo ao seu propósito. E eu achei lindo demais esse versículo no original, falando, eis meus encontros. O coração de Deus anseia por se encontrar conosco. A nossa tendência é nos afastar dele. Nossa tendência pecaminosa nos chama a todo tempo a nos distanciarmos do Senhor. E se nós não vigiarmos, nós nos encontramos com Ele. Aquele propósito que havia no Jardim do Éden, em que Ele se encontrava todos os dias. Isso aí passa a ser, de repente, na nossa vida, um dia sim, um dia não. Talvez uma semana, talvez um mês. Eu não sei qual é seu relacionamento com Deus. Como é que você faz? Se a sua atividade do dia a dia toma o seu tempo, tanto que você nem se lembra do Senhor, ou às vezes se lembra somente quando você precisa dEle, quando as coisas apertam. Eu não sei qual é a sua realidade de vida, mas a verdade é que o Senhor deseja se relacionar conosco dia após dia. E esse sistema que nós vivemos, queridos, um sistema diabólico, estamos debaixo de um sistema diabólico, capitalista e tecnológico, que impera a cada dia mais sobre nós, com força e mais força, e quer nos sugar, e quer nos engolir. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. E nós precisamos estar atentos para que nosso coração não seja deturpado pelas coisas do mundo. Queridos, um sistema sutil, disfarçado de inocência e doçura. É a realidade que nós vemos no mundo hoje, o significado da Páscoa. Um sistema sutil. Vem sutilmente para nos enredar e para deturpar na nossa mente a realidade da Páscoa. Talvez nós já tenhamos sido ou sejamos levados por esse sistema e trocamos tantas vezes o cordeiro pelo coelho. Ou fazemos concessões convenientes entre eles. Porque nós, principalmente, como brasileiros, nós sempre damos um jeitinho para justificar algo. Mesmo que aquilo seja um estatuto. Mesmo que aquilo seja uma ordem divina. Porque nós somos levados sutilmente. Esse é o perigo. Não é eu estar fazendo aquilo ou eu me conformar com aquilo de sã consciência. Muitas vezes não é de sã consciência. É porque eu me deixei levar. Eu fui enredado. É assim que Satanás age. Romanos 6,14. Alguém pode abrir, por favor, e ler bem alto? E o outro pode abrir Romanos 12, 1 e 2 também, por favor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, essa é a nossa realidade. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós já fomos livres do Egito, livres de todo esse sistema diabólico. Nós não precisamos mais viver debaixo de pecado. Não estamos mais sob esse domínio. E a nossa realidade de vida precisa ser não nos conformando com este século. Nós somos aqueles que precisamos caminhar na contramão em todo o tempo. Em todo o tempo. Se a nossa vida não tem sido assim, nós estamos fora do plano de Deus para nós. Nós estamos fora daquilo que Ele planejou para nós. Para que nós fôssemos como igreja. O Egito não está em nós. Nós não pertencemos a Ele, não participamos dos seus manjares. Há uma cobertura espiritual sobre nós, queridos. Há um selo de sangue diante do qual o anjo da morte passa de largo. Aleluia. Essa é a nossa realidade espiritual. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está consumado. Isso já foi consumado. Você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores pelo poder desse sangue derramado. Aleluia. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, 7, 8. Alguém leia, por favor. 1 Coríntios 5, 7, 8. Thank you. Aleluia. Né? Testificação aí de Cristo como Cordeiro Pascal. E Êxodo 12, 14, queridos, o texto que nós já lemos, nós paramos lá no versículo 13. O versículo 14 diz assim, ó: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Quando você lê esse versículo, você ouve esse versículo, o que você entende? Você entende como um imperativo ou você entende como algo que você pode querer ou não fazer? É um imperativo. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre, até que ele volte. Todas as vezes que celebramos a Páscoa, trazemos à memória o sacrifício do Cordeiro e o adoramos por sua morte, que nos trouxe vida, a vida que há no seu sangue. Morremos e ressuscitamos com ele. Queridos, ele é o Deus da história. Ele é o Deus que escreveu toda essa história. Desde o princípio. De Gênesis a Apocalipse. Jesus é o Deus da história. Tudo é por ele e para ele. Ele é o Alfa. O Verbo, o Logos de Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Alfa, ele é o princípio. Provérbios 8, 30 e 31, você pode abrir, por favor, eu quero ler esse versículo, porque eu amo esse versículo. Provérbios 8, 30 e 31. Amém? Acharam? Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Eu não sei como você sente quando você lê um versículo desse. Jesus se regozijava quando você era. Antes mesmo de você existir, e quando ele já sabia que você existiria, quando ele já te conhecia, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. E ele já se regozijava em você. Você consegue perceber o que é isso? Você consegue perceber o nível do relacionamento que o Senhor quer ter com a sua vida? Jesus é o Alfa e ele é o centro. Ele é o centro da história, queridos. Ele é o início da história e o centro da história. A cruz está no centro. Isaías 53, você pode abrir, por favor? Eu quero ler também esse texto. Isaías 53, a partir do versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.

1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Deus. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Isso enche o seu coração de alegria, querido. Isso enche o seu coração de expectativa. Esse será o último encontro que você terá com o Senhor. O último encontro, porque a partir daí você mais não se encontrará com Ele esporadicamente. A partir daí, a partir desse dia, você estará para sempre reinando com Ele. Apocalipse 21. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa, o início da história, e o ômega, o fim da história, para uma eternidade. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia. E para terminar, o versículo 22 e 23 diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Aleluia. Nós te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus, neste lugar. Tu és a razão. Tu és a razão. Tu és o motivo de toda essa história escrita entre o Senhor, entre o Criador e a sua criação. Entre o Senhor, Deus soberano, e nós, seu povo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Nós te exaltamos neste lugar, Senhor. Tu és a razão, tu és o motivo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo tem que convergir em Cristo. Tudo tem que se voltar para Cristo. Todo o nosso coração se voltar em inteireza para Ele. Amando com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Só assim nós poderemos nos relacionar com Ele, nessa intimidade que Ele tem para nós, a ponto de sermos como Ele é, a ponto do Seu caráter ser imprimido em nós, de uma forma que o nosso sorriso expresse a Sua beleza, de forma que o nosso olhar expresse a Sua bondade, de forma que as nossas mãos sejam aquelas que são levadas aos aflitos para curar, para libertar, de modo que os nossos pés não fiquem estagnados, mas eles vão aonde precisa ir. Essa conexão entre nós e Cristo, somente isso pode nos fazer como Ele. E somente assim, o propósito eterno de redenção, não somente da nossa vida, não somente dessa igreja aqui que nós estamos vendo, mas de milhares e milhares de vidas que carecem de estar debaixo desse sangue, de saírem do Egito, de milhares de vidas que carecem ser alcançadas por esse plano da redenção. Só assim nós seremos estes instrumentos vivos nas mãos do Cordeiro. Digno és tu, Jesus.